pão docinho do Brasil. Morre não, meu véi. Acabei de terminar, foi um bordel desabafar. Quem sabe essas luzes vermelhas vão me acalmar. Saí pro motel, levei uma garota carinhosa. Queria esquecer dela de vez, mas quarto do lado, tô ouvindo uma voz que lembra minha ex. Quarto do lado, e aí?